considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on. Sempre que acordo vou à varanda com o meu tronco nu. Estico o esqueleto e contemplo o imenso céu azul. Flamingos quando surdo, mas logo volto pro chão. Porque nem sempre é tudo bom nessa casa cool. Olho para a história e vejo a nossa trajetória. Sinto o sabor de sangue nessa paz que vivo agora. Das vítimas do holocausto, as almas dos escravos que já se enterram no fundo dos oceanos. São capítulos de um livro que o tempo não apaga. Mas desde que somos humanos, que o perdão é nós e emana. E porque viver é um beabá, então sempre aprendemos uma lição em cada volta que a vida dá. I have a dream, tipo Martin Luther King. De um ocidente mais solidário e de uma África livre. Da miséria, da fome, o sonho comanda a vida, é possível. Tudo depende de nós. Há uma estrela que brilha no céu e uma brisa que faz voar o véu. Liberta a alma da escuridão, nos fazendo acreditar num mundo melhor, onde a lua e o sol não é impossível, basta só acreditar. Há uma luz que aproxima e liberta os homens da cegueira e da psicopatia. Utopia, nah, chamem na metamorfose. Abra os olhos, encosto, não precisas ir muito longe. Que essa luz já cá chegou faz tempo. Toma, toma o chivete, só a título de exemplo confesso. Cheguei a pensar que o Lourenço ia vencer, mas a beira surpreendeu-me e pôs Davis no poder. Logo lembrei-me do Obama. Quem imaginou que um preto um dia fosse chegar à Casa Branca? Dois dias antes também se fez história no desporto. O mais racista do mundo, um preto ficar é número um. Yes we can, yes we can. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades também. Yeah, e nada vai durar para sempre. Querer é poder, eu posso, tu podes, todos podemos, man. Há uma estrela que brilha no céu e uma brisa que faz voar o véu. Liberta a alma da escuridão, nos fazendo acreditar num mundo melhor, onde a lua e o sol não é impossível, basta só acreditar. Existe um belo lugar dentro do meu coração, onde eu guardo recordações de toda a gente que lutou, yeah, pra ver um mundo justo e com mais brilho. Nos fazem sonhar. Na terra podem ser mortais, mas lá vivem pra sempre. Este som é dedicado a todos aqueles que fazem a diferença. Todos aqueles que têm um Moçambique no coração, né? Dizem que a justiça é cega, mas tem cuidado, uma nega. Porque o mundo anda louco e surpreende-nos todos os dias com falcatruas de bosses que a imprensa mostra e mascara. Só este ano já levou meia dúzia de tags em cana e outras histórias de bufos que ainda ontem prendiam. Hoje de vida é mesmo a belice com os que meteram na prisão. São os ventos da mudança, sinais de novos tempos que trazem de longe o aroma da esperança. Para esse herói de nome, cidadão pacato, sem espaço na mídia, brilha nos palcos do anonimato. Tu não podes mudar o mundo, mas se cada um fizer um bocado, podemos melhorá-lo e muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. Where there is poverty and sickness, there is more work to be done. Because in this moment, history's on the move. This time must be different. We've seen people take control of the desert. Africa's future is up to Africa. The world will be what you make of it. Yes, we can. No, the way to truly honor you, Nelson Mandela.